Figulino Lampião, o maior governador do sertão. Tu vai com ele, ele pode te enfeitar. Um chapéu de massa fina, cartucheira e borná. Adereço de ouro e prata, ele tem pra te agradar. Um vestido de cambraia, anel de ouro e colar. Lá vem Vitorino, o maior da espinho, o pau ferro da jucá, moça nova da carinho, moça velha da sua, emburana da gamela, aroeira da culô, o meu rifle cala a boca e macaco falador. Lá vem Vidolino Lampião, o maior governador do sertão. Lá vem Vidolino Lampião, tu vai com ele, ele pode te enfeitar. Um chapéu de massa fina, cartucheira e borná. Adereço de ouro e prata, ele tem pra te agradar. Um vestido de cambraia, anel de ouro e colar. Azeite,